A Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços assinalou 4 anos de atividade marcados pela aproximação dos cuidados de saúde junto das populações. Alexandra Garcia, enfermeira coordenadora deste projeto, fez um balanço positivo do caminho percorrido até aqui. O balanço penso que é positivo, é assim, temos chegado a cada vez mais pessoas de forma mais próxima, levando os cuidados à população. Temos tentado realmente ultrapassar alguns obstáculos e junto dos parceiros, junto de alguns concursos que vamos tendo e obtendo novos recursos, quer seja materiais, para conseguirmos realmente atingir a nossa missão, a nossa função, e por isso eu penso que o balanço é positivo. Isto é um trabalho diário que vocês... Sim, um trabalho diário. Por vezes temos algumas dificuldades, mas realmente temos prestação de cuidados também aos fins de semana e feriados, o que leva, se calhar, de certa forma, aos cuidados mais próximos à população. Mas sim, é um trabalho diário. Depois do que aconteceu em outubro, há cada vez mais razão da existência desta estrutura? A população está mesmo necessitada deste trabalho de proximidade? Sim, eu penso que o dia 15 de outubro, e se calhar já falámos, temos falado há um antes e um depois, não é? O antes era o que existia e o depois foi aquilo que agora temos e que realmente temos que partir e tentar construir, se calhar, um futuro mais risonho, mais próximo das pessoas. As pessoas realmente estão a precisar destes cuidados de proximidade e eu penso, de certa forma, o facto de nós também termos mais alguns recursos que nos permite levar os cuidados mais próximo, conseguiremos, de certa forma, levar mais cuidados. E não só pelas parcerias que nós já falámos, ou seja, desde os bombeiros voluntários, desde a Câmara, desde a Ação Social, desde as escolas, ou seja, nós temos aqui uma rede que, de certa forma, também nos tem ajudado a atingir os nossos resultados, os nossos cuidados, que é isso que é importante. Que equipa é que compõe a vossa... Neste momento, a UCC é composta por 4 enfermeiras, eu enquanto coordenadora, a enfermeira Alice, a enfermeira Maria do Carmo e a enfermeira Helena, o Sr. Martins, que é o nosso assistente técnico, colabora, assistente operacional que temos até conseguimos felizmente a tempo inteiro, que é a Dona Rosa Martins, a Doutora Luísa Valles, que está a colaborar connosco. O tema associado à comemoração do 4º aniversário foi cuidados de proximidade em situação de catástrofe, por isso o local escolhido foi a Corporação de Bombeiros de Lagares da Beira. E este ano, depois de muito que se passou, penso que seria de todo adequado que este aniversário decorresse aqui. Tem sido uma corporação, à semelhança dos bombeiros voluntários da Oliveira do Hospital, que para além de tudo da sua função de voluntariado tem colaborado connosco desde sempre, no âmbito até da prevenção, da educação para a saúde dirigida aos jovens aqui das nossas escolas, e considerei que este era o local ideal. É um papel realmente fundamental. Foram uma também das vítimas destes incêndios que aconteceram no 15 de outubro. Eu felizmente ou infelizmente não estive presente, felizmente porque tinha um filhote com 1 mês de idade, infelizmente porque gostaria de ter colaborado e se calhar ter ajudado de outra forma. Conheço o papel dos bombeiros há muitos anos, acho que realmente têm que ser valorizados, e eu penso que estes aniversários também servem para trazer pessoas de outros locais para conhecerem o nosso concelho, as nossas corporações de bombeiros, as nossas entidades parceiras. A escolha caiu bem junto da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, presidida por António Gonçalves, que assim encontra ânimo para prosseguir na sua missão. Infelizmente passámos uns momentos muito maus e são estas possibilidades que nos dão de estar com as pessoas que nos vão dando também alento para continuarmos a nossa missão. A participar no aniversário, Avelino Pedroso, diretor do ACESPIN, considerou também acertada a temática, deixando uma palavra de solidariedade para com as vítimas do 15 de outubro. Não podia ser em melhor altura estarmos a celebrar o 4º aniversário, sobretudo numa situação que é os cuidados de proximidade, que é uma coisa cara aos cuidados de saúde primários, que é a proximidade, e sobretudo no contexto dos cuidados de proximidade em situação de catástrofe. Catástrofe que este concelho viveu, e eu aqui nesta oportunidade publicamente quero ter uma palavra muito especial de solidariedade para com as vítimas dos incêndios que ocorreram em 15 de outubro e também pelas perdas que houve. não se venham a repetir eventos destes. Álvaro Simões, diretor do Centro de Saúde Oliveira do Hospital, apreciou de igual modo os cuidados de proximidade, sobretudo no pós-grande incêndio. Levou a atitude da equipa e a sua maneira de estar. Uma das grandes pedras de toque deste trabalho é realmente estes cuidados de proximidade. E isto viu-se mais uma vez este ano na nossa região, tão dizimada e com tantos problemas que tivemos desde o dia 15 de outubro, em que realmente não era o fazermos exames, não era, era estarmos ao lado das pessoas, era irmos às casas das pessoas, era levarmos o nosso sentir, os nossos conhecimentos também, mas ao mesmo tempo o nosso afeto, o nosso carinho. E isso é uma situação que realmente passa muito por estes cuidados que o grupo da unidade de cuidados na comunidade tem feito estes últimos anos. Quero louvar a vossa atitude, a vossa maneira de estar, e não podia deixar também de dar uma palavra de elogio incomensurável aos bombeiros, nomeadamente aos bombeiros legais, que tanto sofreram por tentar salvar as populações naquele dia, naquela noite terrível que todos passamos. José Francisco Rolo, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, considerou que a Unidade de Cuidados na Comunidade escolheu bem o tema, notou o facto de, após o grande incêndio, estarem sinalizadas 308 pessoas para acompanhamento na sequência da situação traumática que viveram. Este ano escolheram e bem um tema que é os cuidados de proximidade em catástrofe. E o papel da UCC, tal como da equipa de saúde mental comunitária, é chave. É um papel chave, fundamental, determinante. Como aqui foi dito e bem dito, Oliveira do Hospital passou por uma grande tragédia, talvez a maior tragédia que cada um de nós e possivelmente os nossos avós possam ter, uma tragédia que de facto teve um impacto brutal, devastador sobre a vida das comunidades do Conselho de Oliveira do Hospital. Obviamente que a perda de 12 vidas é impagável, por mais indemnizações que se possam dar, porque são vidas que se perdem, são vidas que ficam estilhaçadas, são famílias que ficam dilaceradas. Mas a destruição de bens, a destruição de comunidades inteiras, a perda de primeiras habitações, o desgaste emocional com as consequências que tem na saúde destas perdas obriga a que, de facto, o setor da saúde, o setor, a segurança social, o município, a toda a comunidade, todos os agentes, a proteção civil, demos as mãos para acorrer às pessoas no pós-catástrofe, porque, de facto, quando estão 308 pessoas sinalizadas, 308 cidadãos sinalizados pela equipa de saúde mental comunitária para acompanhamento pós-catástrofe, ou por um período de 3 anos, porque ontem na reunião pública de Câmara eu dei conta desses números, são 308 pessoas que vão ser acompanhadas, que resultam daquilo que foram os impactos devastadores dos incêndios na saúde das pessoas, leva-nos a trabalhar cada vez mais junto, cada vez mais em cooperação, cada vez mais em colaboração, a distribuirmos trabalho e a fazermos para que nada falte àqueles que perderam bens, perderam familiares, mas acima de tudo perderam a sua autoestima, a sua autoconfiança e o seu sentimento de segurança. Na ocasião, José Francisco Rolo destacou também a iminência da colocação de 3 novos médicos no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Temos a expectativa de, a breve trecho, termos o reforço de 3 novos médicos. Pelas informações que nos têm sido dadas, a breve trecho teremos condições para a colocação de 3 médicos no Conselho de Oliveira do Hospital, que vêm suprir parte das necessidades que temos, considerada a lista de utentes que temos em Oliveira do Hospital.